Olá, meus grandes e eternos namorados. Estamos chegando para mais uma edição emocionante do nosso Encontro Central. Está começando às 2 horas no seu rádio mais apaixonante de todo o Brasil. Por aqui é o Fabrício Brandão, o porta-voz do seu coração. Hoje é segunda-feira, 18 de maio. Estou aqui esperançoso para que essa semana seja uma semana especial para você. Um beijo carinhoso e vamos amar loucamente e apaixonadamente aqui na trilha sonora do seu coração. Esse é o nosso Encontro Central. Encontro Central! Músicas inesquecíveis. Caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas, mas não são as suas, eu sei, eu sei, eu sei. O vento faz eu lembrar você, as folhas caem mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você. Você, o vento faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você, você, você. Encontro Central, o coração batendo mais forte.

Músicas inesquecíveis. Encontro Central.

But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Canções imortais. Trilha sonora dos grandes amores. Encontro Central. Já já tem mais emoção. Encontro Central. Cantinho da Carta. Encontro Central. Olá, minha gente querida, estamos de volta com nosso encontro central. Aqui o seu coração bate mais forte e as suas emoções ficam à flor da pele. Agora chegou a hora dos nossos recadinhos do coração. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Recadinho da Ana Júlia, do Ceará, para o Matheus. Amor, como é doce o teu beijo. Acordar e sentir teu corpo junto ao meu, que privilégio. Este que tantos outros gostariam de ter. Amor, o sonho perfeito já aconteceu. Estar contigo é uma alegria permanente, brincar de fazer amor. Vinho doce, uva nobre, mel puro, tua boca, teus beijos. Amor, tu és a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Amor, aonde quer que vás ou esteja, parte de mim estará. Estarei sempre contigo, pois hoje eu tenho a incrível certeza de que encontrei o verdadeiro e grande amor de minha vida. O João Antunes, da Bahia, para Clarice. Não sei explicar direito o que os meus sentidos dizem. O que sei dizer é que o seu beijo tocou não só os meus lábios, mas também o meu coração. Ao ser beijado por você, senti uma sensação maravilhosa. Só os anjos são testemunhas dos acontecimentos e dos sentimentos. Você chegou tão de repente, não me deixou ao menos pensar nas minhas decisões. Não me arrependo de nada que fiz, pois você me presenteou com alegria. Gostaria de ganhar mais um de seus suaves beijos e ter em dobro meu coração sorrindo de alegria por ter vivido um momento tão especial. Você foi o meu momento inesquecível. Foi o meu momento único. As canções imortais. Encontro Central. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Every now and then I get a little bit restless. I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Dark. nothing I can say, a total eclipse of the heart. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. I will be the one. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. De mil maneiras de Encontro Central. O coração batendo mais forte. A sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. A wooden glove. But I know today I'm eating words too hard to say. das canções imortais. Encontro Central, as mais lindas e inesquecíveis canções de amor. Você ouve aqui e já já, a gente tem a nossa tradução. Não saia daí. Terças às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. Mes amores.

encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso, a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. Estou indo embora. Não faz sentido ficar contigo. Melhor assim. É nessa hora que o homem chora. A dor é forte. Sei que é assim. Tudo bem. Cada um pro seu lado. A vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar alguém melhor que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido. Melhor assim. Me dê motivo. Foi jogo sujo. E agora eu fujo pra não sofrer. Fui teu amigo. Te dei o mundo. Você foi furo. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à luta, que a vida é curta. Não vale a pena sofrer então. Pode crer, você costuma perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar. Me dá motivo. Encontro Central, o coração batendo mais forte. as canções imortais. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Será que existe outra pessoa em meu mas o tempo vai te convencer e um dia vai reconhecer que sem mim não pode mais viver. Sentimento dói com o tempo e a solidão Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Vira pra nós. as músicas que marcaram o seu relacionamento, marcaram uma época, marcaram um momento e você nunca esquece. Você ouve aqui no Encontro Central. Daqui a pouco tem mais recados do coração e músicas imortais para a gente curtir no Encontro Central. Alô, meus queridos e eternos namorados. Amor não tem idade. Amor não tem fronteira. Amor só tem duas pessoas que se amam de verdade. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado pelo carinho. E agora tem mais recados do coração. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. O Kaique de Pernambuco para Lorena. Quero ter seu corpo e de prazer me enlouquecer. Entregar meu calor na magia da sua sedução. Entre quatro paredes, a timidez quero esquecer. Quero apenas ser o dono do seu coração. Queria saber o que sente quando faz poesia. Em teus braços não me sinto triste. Quero sentir o cheiro da sua pele macia. Sei que está comigo, mas não acredito que existe. O relógio do seu quarto me pede para ficar. Coloca uma música suave para animar. Tira minha roupa para se inspirar. Até parece uma criança na sua inspiração. Sem querer, começa na minha pele a rabiscar. Vejo sua alma apaixonada chorar de emoção. A Vanessa é do Rio Grande do Sul para o Maicon. Antes de amar-te, amor, nada era meu. Vacilei pelas ruas e as coisas. Nada contava, nem tinha nome. O mundo era do ar que esperava. E conheci salões cinzentos, túneis habitados pela lua, hangares cruéis que se despediam, perguntas que insistiam na areia. Tudo estava vazio, morto e mudo. Caído, abandonado e decaído. Tudo era inalienavelmente alheio. Tudo era dos outros e de ninguém. Até que tua beleza e tua pobreza de dádivas encheram o meu outono. Te amo. Basta me compreender e me deixar ficar. pedir perdão. Tentei fugir, mas meu coração me fez parar pra pensar, refleti sem saber pra onde resolvi voltar. Não sei por que mais eu me perdi e só você pode me amparar. Meus erros, meu pranto e meu violão vem pedir pra me deixar ficar, mesmo sem perdão. E não precisa as canções imortais. Oh,

Canções imortais. Thank you.

just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. A sintonia dos grandes apaixonados. Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. Finalizando mais uma edição maravilhosa do nosso programa, que é feito com todo carinho para os melhores ouvintes do mundo. Hoje, segunda-feira, 18 de maio. Que você tenha uma semana maravilhosa. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão. E a gente tem um encontro marcado amanhã. Beijos, até lá. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio.